O Clube dos Bailes surgiu no final da Piracema de algum ano qualquer. Composto por bagres que preferiram trocar a escalada dos corgos da Franca pela sonorização do ambiente repleto de bolhas e hormônios. Desde o grunge do Pacífico até a brasileirice tropicalha da Bahia, os bagres respiram da água musical de toda parte, com as brânquias a todo vapor nas histórias de outrora do Clube dos Bagres. Oh, é com esse release que a gente inicia o programa Lixeirinha de hoje. Lixeirinha muito especial, como vocês devem ter percebido. A gente não começou como de praxe. A gente começa, né, com aquele olá, boas, massárico e tal. Mas esse é o programa de Lixeirinha número 110, se não me engano. E meu nome é Tuizo. E eu sou a voz... a voz da Piracema. A voz dos bagres. A voz das brânquias. A voz do calor. Tá muito quente aqui. Não adianta a gente fazer campanha pro Alcântara ligar o ar-condicionado. A gente já fez BO. A gente baixa o sinal e não adiantou porra nenhuma. A gente tá derretendo aqui no estúdio. Como vocês perceberam, esse primeiro bloco vai ser um bloco especial sobre uma banda francana. Vocês ouviram aí a referência a Clube dos Bagres. Clube dos Bagres, portanto, é o nome da banda, né? É uma banda do Bruno. O Bruno, nosso amigo Bruno, do Projeto Paieiro, de outras bandas lá, do pessoal do Magma Safari, aquele combo. E eles lançaram um EP agora, chamado... Como chama o EP? Clube dos Bagres mesmo. Acho que sim. Deve ser isso mesmo. Tem uma capa aqui, a capa foi feita pelo Rodrigo Taz. A foto capa é do Eduardo Berdu. É verdade. A foto da capa foi feita, então, portanto, pelo Eduardo Berdu. E a arte da capa foi feita pelo Rodrigo Taz. Como a gente não tem muita informação dessa banda, assim... Mas tem esse release. Eu particularmente não entendi. Eu acho que é muito cult. É muito cult pra eu entender, assim, esse release. E a voz deve ter entendido melhor do que eu e tal. Eu não sei o que significa Piracema e tal. Branquias eu sei. E a gente vai tocar esse EP aqui nesse primeiro bloco. A gente ouviu as músicas aqui, são quatro músicas, a gente vai tentar tocar as quatro, acho que cabe, né? Cabe sim. E tem o site, né, que vai estar na página do Lixeirinha. facebook.com/lixeirinha. E aí vocês podem baixar o EP e curtirem de montão. Pois é, Clube dos Bagres. Todos nós sabemos que é um clube tradicionalíssimo aqui de Franca, né? Os nossos vovôs e vovós cupidos, ou os vovôs e vovós cupidos de vocês ouvintes, foram responsáveis pela nossa existência, quem diria, né? Não os teus, né? Não os meus. Eu não consigo me situar numa atmosfera que remeta, né? Que é uma atmosfera associativa, mas de repente você ouvinte seja mais engajado, né? E consiga associar. É um EP muito bem produzido, é um EP que, para quem gosta desse tipo de música, não é o meu caso, eu não costumo ouvir esse tipo de música e tal, mas vale muito a pena. A gente vai abrir o bloco com Suga Sugar, né? Danado Leprechaun, depois Brachiária e depois A Força. Não, Força. Eu pensei que 4 era a letra A, mas não é. E vamos de som. Lembrando que se você quiser adquirir o EP, basta procurar por Clube dos Bagres no site deles, www.clubedosbagres.bandcamp.com. É isso? É. E voa lá. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saia daí. pescocinho pro meu dente, pra não deixar amanhecer. Da Essa poltrona te pegou. pela mão e a outra vai a cabeça. Mas pra você é natural. Tá tudo bem, desde que ninguém tire o brinquedo da sua mão. Ou eu sei lá, vá ler um livro ou procurar ajuda profissional. Você vai mal. Você ouve todas as músicas.